Vocês não vão nem ver de onde veio. Não tem porque lançar deição se eu for do ele só com meio. Receio que se tu se doer quando escutar, é porque sabe que tu vai cair quando o meu bonde passar. Zona norte no porte, nova onda não adianta. Tô fazendo meus corre, garantindo minha janta. Minha caminhada é louca, puxa, eu não peguei atalho. Fiz sozinho que eles não faz nem de bonde, tá ligado? Cê acha que eu vou ligar, foda-se o que vão falar. Até que cê calha a boca tenta te calar. Assim vai degringolar, cês me dão pena. Quer brigar, sai na porrada, não fica estragando a cena. Nem se trata de ser ruim, se não faz, nem tava lá. Olha que eu nem comecei, imagina quando eu jogar. Prepara que eu vou chegar e não vai ser por acaso. Quebrando no beat, rima, flow e porrada se for o caso. Meu bonde vai passar, ah, ah, ah. E se a ZN se envolve, mas não se mete pela saco, não treme, treme. Meu bonde vai passar, ah, ah. Se a ZN se envolve, mas não se mete pela saco, não treme, treme. O bagulho é sério, meu irmão. Cês não vão nem ver de onde veio. Fala tu, Suarez. Ah, só não entra no caminho. Take 2. Cês não vão nem ver de onde veio. Se fosse no teu PlayStation, era com especial no cheio. Fator surpresa, te estuda enquanto cê dormia. Não vou deixar minha família dormir de barriga vazia. Essa porra é tipo Breaking Bad, tu se vira como pode. Convivendo com os cracos do Joking Dead, então não fode. Epístolas ou pistolas, pra mim ruas são escolas. Todas iguais, clones rivais, mas não honram suas próprias bolas. Deixa a fumaça subir, deixa as novinhas descer. Com os moleque trabalhando, eu sei meu time vai vencer. Nós precisa se unir, também sem desmerecer, já que respeita pra quem tem bruxo, então peita pra tu ver. Meus melhores sons estão prontos, mas agora não. Cê acha que é blefe então, tenta na disposição. Enquanto elas estão me olhando, eles invejam meu talento. Enquanto os puxa tão errando, nós vem e rouba o momento. Meu bonde vai passar, ah, ah, ah. E se a ZN se envolve, mas não se mete pela saco, não treme, treme. Meu bonde